A liturgia da Quaresma toma por vezes acentos trágicos, fruto da consideração do que significa para o homem afastar-se de Deus. Mas esta consideração não é a última palavra. A última palavra pertence a Deus. É a palavra do seu amor salvador e misericordioso e, portanto, a palavra da nossa filiação divina. Por isso, repito com São João: vede que amor teve por nós o Pai, querendo que nos chamássemos filhos de Deus e que o fôssemos na verdade. Filhos de Deus, irmãos do Verbo feito carne, daquele de quem foi dito: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Filhos da luz, irmãos da luz, isso é o que somos, portadores da única chama capaz de iluminar os corações feitos de carne. Calando-me eu agora e continuando a Santa Missa, cada um de vós deve pensar no que lhe pede o Senhor. Que propósitos, que decisões, a ação de graça quer provocar dentro de mim? E ao reconhecer essas exigências sobrenaturais e humanas de entrega e de luta, lembrai-vos de que o nosso modelo é Jesus Cristo. E que Jesus, sendo Deus, permitiu que o tentassem, para que assim nos enchêssemos de ânimo e ficássemos certos da vitória. Porque Ele não perde batalhas. Estando unidos a Ele, nunca seremos vencidos, mas poderemos chamar-nos e ser realmente vencedores, bons filhos de Deus. Vivamos contentes. Eu estou contente. Não deveria estar olhando para a minha vida, fazendo esse exame pessoal de consciência que este tempo litúrgico da Quaresma nos pede? Mas sinto-me contente porque vejo que o Senhor me procura uma vez mais, que o Senhor continua a ser meu Pai. Sei que vós e eu, decididamente, com o resplendor e a ajuda da graça, veremos que coisas há que queimar e queimá-las-emos. Que coisas há que arrancar e arrancá-las-emos. Que coisas há que entregar e entregá-las-emos. A tarefa não é fácil, mas contamos com uma orientação clara, com uma realidade de que não devemos nem podemos prescindir. Somos amados por Deus e deixaremos que o Espírito Santo atue em nós e nos purifique para podermos abraçar-nos assim ao Filho de Deus na cruz, ressuscitando depois com Ele, porque a alegria da ressurreição está enraizada na cruz. Maria, nossa Mãe, intercede junto do Teu Filho para que nos envie o Espírito Santo, que desperte em nossos corações a decisão de caminharmos com o passo firme e seguro, fazendo soar no mais fundo da nossa alma o chamamento que encheu de paz o martírio de um dos primeiros cristãos. Vem, volta ao teu Pai, te espera.